Sou mais um alien nessa batalha, rimando sem deixar falha 3B e FK. Rima gangsta tá no ar, os moda não vão se dar moda pra mim. Aquele que faz rap pra pegar mulher, se acha gostosão na real, vai tá paga pau, a sigla RFCA. Tem que se ferrar aqui na minha quebrada, acontece muita merda. Moleque morrendo por causa da pedra. Esse é o nosso pensamento, conscientizar os mano. Por isso foi formada a união 3B e FK. O rap revolução aqui, eu represento o bairro Pestano, Vinícius, Fábio, criminal, tô no comando aqui. Nós não falemos de amor, nós falemos a verdade do povo sofredor. Aqui são quatro elementos rimador. Um salve pra quem ficou, a cicla MJV. É o nosso rap feito para você, por isso a conexão foi feita, MA. Chegue a revenda esses moda pra eles parar de se molhar. Modão na favela, tem que se ferrar. E aí, borracho, queima o filme da quebrada. MA e 3B, tô soltando a rajada. O rap ganas prevalece a rima que prossegue na fita sem maquiar. Falando o que acontece, Zé Ruela larga fora. Zapa aqui da minha volta, rala peito, puxa saco. Se não, não vai pra cova. A zona norte tá rimando, os pesadelos tão rimando. O que acontece na nossa área, mais uma vez tamo falando. Muitos fumam uma bala, depois acho que é homem. Quando rouba, toma no crânio, pou! E some, vários estão reciclando e catando papelão. Pelo menos não tô roubando, nem na droga se atirando. Pestou, nem arco-íris é nós. Vamos que vamos, represento os favelados. Não uma porra de motão, que só passa coçando o saco e não ajuda a população. Faço meu som, na que é, sem dar bola pros mané. Playboy, não me abala, dane-se esses campecos. Aqui é político pouco, pra ti tenho um recado. Enfia os teus pés bem no meio do teu rabo. Muita coisa acontece, muita coisa acontece. Pestando em arco-íris, o rap prevalece. Muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer. Muita coisa acontece, muita coisa acontece. Pestando em arco-íris, o rap prevalece. Muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer. Veja bem, qual também, embarco no trem, é mais um plano bem, bem. Quero te acertar, pá, fazer você pensar, viajar, sem droga te alucinar. A união dos irmãos, fato criminal e 3B, somos do arcão. Tamo firme, não nos tire, nosso rap te reprime. É o crime, é o crime. Estilo antigo, verdadeiro, bandido, modão, tá fudido. Fato criminal e 3B, trazendo perigo, socando no teu ouvido, a goela abaixo. Eu não me acho. A verdade eu relato. Lá do gangsta é que me encaixo. E não me entrego, todos os dias pelejo contra o sistema, longe das algemas eu ralo, trabalho. A vida é um baralho, cagueta, falsário. A morte do pecado é o salário. Na ponta do oitão, detenção, vacilão, secução. Lava roupa do patrão, boato na quebrada. Dona Vera apavorada pelo marido embriagado, espancada pela pedra. A filha de 13 abriu as pernas e lá do gangsta favela, se não gosta, vai a merda. Seja nas ruas da norte, da Dead Off Zone, com respeito e humildade, revolução no microfone. Mantendo minhas ideias através dos pensamentos, minha postura em primeiro plano. Lenço preto, óculos escuro, daquele jeito, foda-se os modinhas. Estão levantando preconceito sobre o meu respeito, na verdade não sabe de nada. É o nosso rap gangsta, escondido na parada norte bem armada. Mesmo na escuridão das ruas, sigo minha caminhada como criaturas. A fumaça solta, baixa a neblina, as ruas do Pestano do arco-íris. Sou encordado por uma viatura na esquina, mas não tenho flagrante no bolso, já não tô no sufoco. O que eles querem é prender o meu povo. O que sobrou da sociedade foi ódio, revolta. Os manos aqui se divertem na fumaça da pistola, e quando eu sigo rimando em frente, bola pra frente. Sai do caminho que os gangsta prosseguem e vão adiante, e vão adiante. Aquele jeito de rap, Vender Conexão, o pé, MA, Vinícius e Bronx. Muita coisa acontece, muita coisa acontece. Pestando em arco-íris, o rap prevalece. Muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer. Muita coisa acontece, muita coisa acontece. Pestando em arco-íris, o rap prevalece. Muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer. Muita coisa acontece, pestando em arco-íris, o rap prevalece. Muita coisa acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer. Muita coisa acontece, pestando em arco-íris, o rap prevalece. acontece, muita coisa vai acontecer. Com a nossa rima você vai tremer.